Época Negócios apresenta o podcast South by Southwest. Olá, eu sou Marcelo Moura, editor da Época Negócios, e estou aqui no South by Southwest em Austin, no Texas. E eu queria dizer que em 2001, a revista Time escolheu a banda Tartufo como uma das 10 melhores fora dos Estados Unidos. E eu acho que eles vão precisar refazer essa conta, porque eis que Fernanda Takai, líder do Tartufo, integrante do Tartufo, dá para dizer melhor assim, ela está aqui. Veio tocar, veio conhecer o evento. Fernanda, bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. É a tua primeira vez no evento? Sim, é a primeira vez. Já há algum tempo eu ensaio vir, inclusive com o Tartufo. A gente teve para vir umas duas oportunidades assim. Eu acho que a gente cometeu um erro que até vou dar dica para as pessoas não cometerem. Na época que a gente estava vindo, tentamos fechar outros shows depois do festival, e aí foi aquele visto complicado, porque o visto para você vir ao festival é o mais descomplicado possível. E se você tiver outros compromissos profissionais aqui, você precisa recorrer para aquele visto de trabalho e tudo, e isso acabou atrasando a nossa vinda, a gente não veio, de última hora, assim. E foi muito frustrante, porque tinha uma expectativa muito grande da banda inteira. E aí só esse tempo todo depois, acho que quase 10 anos, é que eu vim com a minha carreira solo. E é bom que eu vim para poder também dar as dicas para a própria banda, para a minha própria banda, para a gente participar provavelmente mais para frente, que eu acho que é um festival muito interessante. Estou gostando bastante. O que você tem visto aqui? Você programou visitas? Você já conseguiu dar uma andada pelo evento? Você não chegou nos primeiros dias, você veio depois? Não, eu cheguei bem no início da parte de música, né? Uhum. O festival, ele, só que está ouvindo a gente, ele tem esses compartimentos assim. A única coisa que é dividida que são as categorias, o resto tudo se mistura, eu acho, né? Tudo. Isso que é bacana. E eu vejo as pessoas que vêm para participar primeiro do educação, né? Aí depois vem para interativo, o filme, música. Na verdade, eu acho que todo mundo queria poder ficar o festival inteiro. Porque é tudo muito comunicante, sabe? Na minha parte de música, assim, me interessa demais o cinema. Me interessa bastante a educação, já que eu escrevo livro também. Se eu pudesse, eu teria vindo desde o começo. E eu acho que fica como meta para mim, num retorno, poder participar, não só da minha parte, né, como artista, mas público, e para eu poder ficar bem à vontade e seguir assim pela rua. Resolvi entrar, porque tem, por mais que você faça um cronograma, né? Às vezes você passa em frente de uma casa ou alguém te chama para algum evento e você não estava nem sabendo o que era, e entra e é ótimo, né? Então, assim, acho que isso faz parte da surpresa do festival. O que te traz aqui, assim, como curiosidade? O que você quer levar para sua banda? Você já botou como dever de casa contar para eles o que você está vendo? A gente já pode começar a dar um spoiler. O que você já viu, o que você pretende ver? O John, por exemplo, quando eu comecei a, né, me programar para vir, ele queria muito vir, mas a gente está... Uma das tarefas do John, além de ser compositor do Tartufo, ele é o pai da Nina, da nossa filha, e ele ficou de house husband, cuidando da parte da casa lá. Ela está no primeiro ano do ensino médio, então prova, umas coisas. Você fala, olha, então vou abrir mão, esse ano você vai, e depois no próximo a gente vai junto. Eu acho que o Tartufo, na genética assim da banda, logo no início, assim, a gente sempre contou muito com tecnologia, sempre teve no DNA da gente comprar equipamento novo, ser os primeiros a usar. Na época que apareceu a internet, porque a gente é da fita cassete, do CD, do vinil, do MP3, volta para o vinil, né? A gente tem uma história de 26 anos, então a gente acompanhou essas mudanças de suporte na indústria, todas elas. E a gente foi das primeiras bandas brasileiras a ter site, numa época que a internet no Brasil só funcionava através das grandes empresas ou das universidades. Inclusive, nosso primeiro webmaster era um pós-doutorando em química da USP. Ele fez a nossa página, deu de presente para o Tartufo, e era curioso, assim, imprimia os e-mails que outras pessoas mandavam, imprimia, mandava por carta, a gente respondia, ele imputava no computador ali. Então, assim, a gente tem essa curiosidade natural, e a gente gosta de apresentar coisas diferentes. E mesmo se for pensar de baixa tecnologia, né? Como o Música de Brinquedo é? O Teremin. Então, pegar coisas que estão fora do esquadro natural, né? Dos instrumentos musicais tradicionais, a gente gosta de fazer. E eu acho que aqui, como a gente tem gente do mundo inteiro, né? Com línguas diferentes, experiências culturais diferentes, é o melhor lugar pra gente procurar ali uma banda da Coreia do Sul. Eu vi que tem muita banda japonesa e eu vou com frequência ao Japão. Então, fazer um convite para a gente trocar essas ideias, assim. Isso a gente tem feito já há muito tempo. Só que num festival como esse, né, e com a internet possibilitando você fazer esse contato antes, falar, ah, essa banda vai estar lá, eu quero conversar com eles, é bem mais rápido, bem mais fácil, e o jeito da gente trabalhar juntos também pode ser a banda da Argentina, do Chile, pode trabalhar lá e a gente em Belo Horizonte e faz uma música e grava um clipe junto, cada um com a sua câmera. Então, isso tudo é muito bacana. Como observadores, vocês sempre foram, né, muito, muito do que vocês começaram a fazer, depois ficou mais difundido. Como você vê a transformação dos meios de contato entre bandas, de banda com o público, de produção musical, de remuneração para essa música? Como isso mudou o trabalho de vocês? Como o contato, não digo só com os fãs, porque talvez o contato da banda com o mundo não se limite só a contato com os fãs. Uhum. Como é que isso tudo mudou nesses últimos anos? E quem você tem visto fazer diferente que te chama a atenção aqui, por exemplo? Bom, o nosso contato mesmo foi tão rápido, né? Você viu que eu estava vindo aqui e a gente se falou rapidinho via e-mail e foi marcado a entrevista. Então, essa visibilidade de imprensa, de fã, de jornais, de casas noturnas, que sei lá, que vão, querem, vem um clipe nosso e fala como é que faz para trazer esse artista, né? Então, isso tudo é bem dinâmico. Agora, é necessário que a gente tenha o cuidado de ter os canais de resposta, porque não adianta você botar, você tem Twitter, tem Instagram e tudo, e as pessoas entram, perguntam ou solicitam alguma coisa e ficam, como dizem os adolescentes, no vácuo, e ninguém dá resposta. Então é muito importante esse retorno. E assim, nas minhas redes, que demandam muito tempo para poder a gente, né, ficar respondendo e tudo, tem duas que eu gosto muito, a que eu mais gosto é o Instagram. Antes do Instagram ser a maior delas, quando o Instagram era pequenininha, sempre gostei porque eu gosto muito de fotografia. Então, é uma que sempre me chamou a atenção. Eu acho que o nosso trabalho, assim, desde o início do Pato Food, eu sempre respondi carta, por exemplo. Então, as cartas chegavam e eu falava, eu sou o departamento de respostas do Pato Food, porque elas acabavam todas comigo, eu tirava... Num mês eu pegava e me sentava e ia respondendo todas. Eu tinha cartão postal, assinava, mandava um recadinho para ver que era uma coisa pessoal. Que não era só pegar uma assinatura carimbada, botar no correio e responder. Então acho que isso, mesmo com as redes sociais, ainda se espera do artista. E eu gosto muito de gente que cuida, que sabe, que está nas suas próprias redes, que tem um tom próprio. E me desanima um pouco quando eu vejo um perfil de artista que eu gosto e aí a produção que cuida, né? A produção que está respondendo tudo. Eu gosto de saber como é essa pessoa, como ela fala nas redes sociais, né? Porque além da música, hoje em dia, você tem muita... essa questão de você conhecer a personalidade, né, da pessoa que está fazendo, que você gosta, seja literatura, música, esporte, né? Os caras do esporte hoje têm uma ferramenta que eles não tinham antes, né? Era muito mediado pela imprensa, era muito mediado pelas coletivas, né? Ou matérias. Hoje eles dão o recado que eles quiserem, né? A qualquer momento. E acho que as marcas se aproveitam bem disso. Acho que alguns passam do ponto, assim, meio que quando... E acabam se diluindo, né? Personalidades muito conhecidas, elas acabam tendo muitas marcas agregadas a ela, assim, e aí dilui, né? E, afinal, qual é a sua marca? Qual é a sua cara? É a cara da marca de panela ou do carro? Então, assim, eu, na minha história e na história do Pato Fu, a gente sempre teve muito cuidado desde figurino, né, de show, ou alguma empresa que vai apoiar uma turnê, da gente sempre se conectar com coisas que têm muito a ver com a gente, não ser muita coisa. Sempre ser, ter um parceiro, ter um trabalho realizado, e aí depois encerra-se o ciclo e começa outro. Porque senão eu acho que fica, acaba se confundindo, acaba a pessoa, o artista, se confunde com a marca, mas não no modo bom. Né? Eu acho que a gente tem esse aprendizado a fazer. Talvez a gente que venha desse mundo analógico, né? Sem querer, aos trancos e barrancos, a gente tem um termômetro bem pé no chão sobre isso, sabe? A música, eu sempre falo para os meus amigos que se desesperam com o mundo digital, a música foi a primeira área que sofreu o impacto do MP3. Isso aconteceu de 97 para 98. Então, olha quantos anos de crise a música já tem, porque a parte toda de direito autoral, de recolhimento de rosto, foi um aprendizado e continua a ser. Hoje, a arrecadação digital, ela tem crescido e há meios da gente controlar isso melhor, mas quando aconteceu aquele impacto, a gente, pronto, agora a gente não vai ganhar mais nada, nenhum tostão. Quem faz show ainda consegue, tem a coisa presencial que é muito importante, mas quem é o autor intelectual, quem é autor só, né, que compõe ou escreve, não vai pra rua. Ficou bem crítico, assim. Inclusive, né, várias campanhas foram feitas pra gente falar que o autor importa, né? Presta atenção, você não tá pagando por essa música, mas quem sabe, de repente, por um fee mínimo, isso fazendo um número, faça com que essa pessoa que faz arte sobreviva da arte dela. Sempre tem uma conta, né? Acho que os artistas gostariam muito que se a gente pudesse chegar, não, vamos trocar, então, chegar no supermercado, eu troco um carrinho cheio no supermercado por uma poesia ou por uma música, mas não é assim. As pessoas querem a moeda, né? Sim. Então, o desafio da música sempre foi fazer com que esse mundo digital também nos respondesse como era antigamente, né? A venda de disco, a venda de a merchandising mesmo do show que tem, que é uma coisa que ainda continua. Todo mundo tem a sua lojinha. Aqui mesmo no festival, vocês viram que tem uma loja imensa, muito legal. Acho que as pessoas que têm uma experiência num evento ou num show têm aquela vontade de levar para casa algo físico, né? Então, o mundo digital, ele facilita isso tudo, mas ainda, a gente ainda tem esse negócio de ter uma caneca, uma blusa, uma sacolinha para levar ou dar de presente. Então, assim, todo o negócio passa por isso, passa por a gente estar atento a como fazer receita através da nossa música. Ficou mais pulverizado? Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Ficou mais pulverizado? Parece bem claro que sim. A soma desses pedacinhos todos, ela é maior do que era antigamente. Eu lembro que a Madonna, ela ali para 2008, ela fazia mais shows do que na turnê do Like a Virgin. Assim, ela 20 anos mais velha, no Like a Virgin ela começou a fazer shows uns 3 ou 4 meses depois do lançamento do disco, fez uma meia dúzia de shows e acabou. O Elvis Presley, o rei do rock, ele foi rei fazendo todos os shows num único país, Estados Unidos, com exceção acho que duas apresentações no Canadá, só. Mas ele alcançou via cinema, né? O cinema foi muito importante para ele. Sim, sim. Como você hoje assistiu essa mudança de remunerar o trabalho e como depois de... Você estava 26, música, 26, né? 26 anos de crise, é. Já dá para dizer que... 26 anos de banda e 20 anos de crise. A crise acabou? Bom, a crise nunca acaba, não, mas chegou ao outro. Eu acho que ela, a crise ela vai mudando de formatos, né? Quem está no negócio do entretenimento, falando em geral, não só, né, do nosso lado, entretenimento em geral, o cinema, os artistas plásticos e tudo, a gente tem que imaginar quais são as novas formas de negócio que a gente tem. É suicídio hoje, eu diria, você ficar pensando só, não, eu só faço isso, o meu forma de trabalho é isso. Isso vai acabar matando o seu negócio, mesmo que seja cruel falar da arte como um negócio. Mas é, né? Você quer atingir as pessoas, você quer aprovação, ser querido, quer ganhar prêmios, né? Você quer circular, acho que a arte quer circular. Eu acho que esse pessoal, o pessoal mais novo, né? As bandas mais novas, eles são bem mais despreendidos, né? Em relação a soltar o trabalho no mundo. A gente, os mais velhos, dinossauros do rock, a gente ainda tem muito medo de falar, vamos largar uma música nova antes de gravar um disco inteiro. A gente ainda pensa, eu ainda penso como artista no álbum, no formato, quero ter a turnê, quero fazer a capa. E os artistas mais novos, não, eles não se incomodam em lançar uma música agora e 6 meses depois lançar outra, e se não lançar o álbum também não tem problema. Mas é uma coisa que para eles é ok, e acho que o pulo do gato deles é fazer esse tipo de atuação, né, nas redes e na sua carreira, sustentá-los, né? Porque hoje as pessoas podem ser muito conhecidas, ter muita visibilidade e tudo, mas não tem receita. Ou porque endereçou errado a monetização no vídeo, outra pessoa pegou, o direito autoral da canção ali não estava resolvido, então de repente tem um monte de view, cai tudo e você vai para estaca zero. E aí, como é que se faz receita disso? Esse festival, eu acho que ele vem trazer várias ideias sobre isso, sabe? Assim, como é que a gente faz a música sobreviver por mais tempo do meu lado, né? Ou cinema, ou esse diálogo com as marcas. Eu acho que é bom. Tem uma palestra que é justamente hoje, mas é justa hora não, que eu estou montando o show. Mas aí a minha empresária vai. O que as marcas procuram nos artistas e como os artistas podem achar as marcas interessantes para fazer um trabalho. Porque se a gente consegue um parceiro que tem essa receita e que, né, me sustente, vamos supor, aí realmente a gente pode jogar completamente livre pro ouvinte, pro usuário, né? Assim, isso é legal, mas tem uma conta. Todo trabalho tem uma conta. Quem paga essa conta? É o grande portal? É o patrocinador? Ou é o meu merchandising do show, né? Ou é uma CD, uma canção para um comercial e você tem, né, ganhar... Tipo, você vende a música mesmo, né? Você custa tanto essa música e todos os direitos liberados para você. O licenciamento hoje, né, da arte, assim, é onde a gente pode ter uma receita que é digna. E você tem que ser muito atento com quem você vai se conectar. Porque acho que é aquela coisa, igual notícia ruim. Notícia ruim, ela se espalha muito mais rápido do que uma notícia boa. Então, se você tem um problema de imagem hoje em dia, né, de conceito da sua pessoa artística, se ligou numa marca ruim ou fez uma ação que comunicou errado uma imagem sobre você, você é muito difícil. Tá abraçado. É muito difícil você reverter isso, né? Com êxito. Então, assim, eu acho que todos os passos, embora hoje tudo seja muito rápido, a gente tem que ter muito cuidado com quem se associar, o que assinar. As pessoas têm muita pressa, né? Muita pressa de, eu quero consumir isso logo, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o maior. Né? E acho que esse festival, talvez ele traga um momento de você, de repente, se encantar por um painel que não é nem da sua área, né? Nem você sair do seu escopo natural e encontrar gente bacana. Eu vim muito aberta a isso, assim. Eu acho que se eu viesse como público, só sem meus compromissos, acho que talvez eu fosse aproveitar muito mais, porque eu tenho apresentação, então não posso ficar muito tarde lá, né? Não pode. Então, tô me poupando ainda, mas eu imagino que quem vem com essa vontade de conhecer, de entrar em lugares que nunca tinha, né, frequentado, é muito rico, né? Como a Nina? A Nina tá com 14, 15? 15. 15 anos, parabéns. Como ela consome música? Ela consome arte. Aliás, eu tô sendo reducionista em dizer que você produz música e ela consome música. A tua produção hoje é muito mais extensa do que isso. Mas, enfim, como a Nina consome cultura, consome arte? A Nina, ela é dessa geração. Ela nunca tinha... vou até falar. Ela nunca tinha comprado um disco, porque ela já é... Né, dessa geração que baixa uma música, conhece um artista, vai e sabe um pouquinho dele. Às vezes não sabe nem nada, gosta só da música. É diferente da minha época, assim, que você gostava de um artista e você queria ter a discografia toda, comprava pôster, revista. Hoje tá tudo na palma da mão, né, com os seus celulares. Mas só que aconteceu uma coisa curiosa. Numa viagem que a gente fez agora ao Japão, tem uma banda que ela gosta bastante, que fez a abertura daquele... do anime, o Death Note, né, que ela gosta. E aí ela falou assim: mãe, eu preciso comprar o CD do Maximum Demon, que é a banda. Eu falei: mas você compra CD, menina? Você nunca comprou CD? Você quer comprar, você já tem. Eu disse: não, mas eu quero ter o disco deles, eu quero ter essa lembrança física. Então a gente foi na Tower Records de Tóquio, que é a única que existe. Também é uma sobrevivente. Sobrevivente. E ela foi e comprou. E eu falei: olha só. Aí, por isso que eu sempre dou muito valor a essas coisas da lojinha, do show, porque é isso, você vai... A primeira vez que você vai ver um artista que você gosta há 15 anos, e aí no show, além da experiência ao vivo, eu quero levar uma coisa desse evento. Né? Então eu vejo na Nina, assim, ela tem toda a experiência digital, mas quando ela tem a possibilidade de ter alguma coisa, uma camiseta, ela quer. É curiosa a busca por algo tangível na parte da música. Porque se você pensar, assim, lá, um quadro na parede, ele é um quadro na parede. Um disco na prateleira, ele é um obstáculo necessário para você fazer aquilo que você espera de uma música, que é ouvir. Então, eu tenho que carregar um arquivo, jogar ele em cima de um leitor e daí finalmente eu vou ouvir a minha música. Parece que o meio físico é um obstáculo. É. Mas as pessoas, hoje totalmente livres desse obstáculo, compram um produto. É... Olha, o vinil, gente, a história do vinil é bem interessante, né? Eu até trouxe uns vinis para dar de presente para algumas pessoas aqui que eu ia encontrar. E é sempre, nossa, tem o vinil. A maior parte das pessoas acabam tendo todos os suportes em casa. Eu tenho vinil, tenho CD, tenho fita cassete. Porque eu gosto, assim. Então eu, como criadora, né, de música, eu quero oferecer também o meu trabalho em todos os suportes que hoje existem. Eu fiz cassete do Tom da Takai. Tem cassete. Voltou o cassete. Tem uma coisa. Aí tem uma piadinha que eu faço no show que é... Fala, olha, gente, tem vinil, CD, cassete, também se não quiser comprar tem caneca, tem coisa. E aí as pessoas dizem, mas eu não tenho, eu não vendo mais tocador de cassete. Aí eu falo, eu tenho ideia, se eu compro um carro velho com toca-fita e vai ouvindo o seu carro. Eu disse, tá bom. Mas eu acho, é romântico até, né? Eu acho que assim como o livro, eu escrevo também, né? Tem 4 livros, tem a discussão se o livro acaba, vai ser só livro digital. Eu acho que eu tenho que lançar o livro físico e o livro digital, porque há público para os dois. E o mundo tá nessa transformação, então eu não posso deixar de me comunicar com o público. Se eu sei que eu posso fazer isso, se eu tenho receita para fazer o físico e o digital, eu ainda prefiro fazer o físico e o digital. Eu não gosto de ter um lançamento só no digital. Eu, como consumidora e como artista, para mim ainda importa, né? Por essas questões todas aí do presencial, que eu acho muito importante. Obrigado, muito, muito obrigado pra gente. Tá bom, foi ótimo. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.